É 313 ao 06, 1208, boa viagem. 1208, bom trabalho, essa é a minha 313. Controle Salvador, boa noite, essa é a minha 313, decolando na Dael. Contato, fui mantendo o 360 na saída da EL, Leda, após bridge, o Xanar 6313. Da EL, Leda, após bridge, o Xanar 6313. Controle, autoriza o Xanar 6313, direto Leda. Direto Leda, Oxanem 6313. Direto Leda, Oxanem 6313. 313, chama Recife agora na frequência 1251. Alterno 33, decimal 25, Oceania 613. Chama Recife 1251, alterna 13325, Oceania 6313. Salvador, bom dia, número 120, transferiu, tá sendo a informação, bravo. Você confirma o número do voo? Sempre 520, sede da Bravo, descendo a prova 50. Sempre 520, sem identificação, desça até 2000, ajuste 1016, chama 016, vai chegar da Mari, guarde ali essa X-Ray, dá 3520. Identificou, descendo para 2016, 3520, apareceu Mari. autorizado o final do procedimento ILS X-Ray. Autorizado ILS X-Ray 3520. Zero chame torre 1186, até um pouso. 1186, bom dia. Torre Salvador, bom dia, tá 3520, estabilizado o localizador. 3520, boa noite. Muito bom dia, tem livre pouso, pistão no 0, 120 graus, 39, ajuste no 096. Pouso autorizado, 3520. 120 solo aos 33 direita, táxi Alfa Juliette, portão 4. Direita Alfa Juliette 04, Tantra 520.